Parte 6, capítulo 4, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 4. Vitória singular. A ordem do dia relativa ao feito de 28 de junho caracteriza-o uma página tarjada de horrores, mas perfumada de glória. Mas fora franco o revés. Não iludiu a história o fanfarrear do vencido. O exército vitorioso, segundo o brilhante eufemismo das partes oficiais armadas a velarem aquele insucesso, apresentava, na noite daquele dia, o caráter perfeito de uma aglomeração de foragidos. Triunfadores que não podiam ensaiar um passo fora da posição conquistada. Tinham caído num período crítico da guerra, perdidos os alentos em recontros estéreis ou duvidosas vitórias que valiam derrotas, apoucando-lhes do mesmo passo as forças e o ânimo. Sentiam-se dissociados e, de algum modo, unido apenas pela pressão externa do próprio adversário que haviam julgado sopear facilmente. O heroísmo era-lhes agora obrigatório. A coragem, a bravura retransida de sobressaltos, um compromisso sério com o terror. Circulavam-nos os mais originais dos vencidos, impiedosos, enterreirando-os em todos os pontos no círculo de um assédio indefinido e transmudando-se em fiscal incorruptível, trancando todas as abertas à deserção. De sorte que, ainda quando não carecessem de valor, os nossos soldados não tinham como se subtrair à emergência gravíssima em que se equiparavam heróis e pusilânimes. A história militar, de urdidura tão dramática a recamar-se por vezes das mais singulares antíteses, está cheia das grandes glorificações do medo. A ânsia perseguidora do persa fez a resignação heróica dos 10 mil. A fúria brutal dos cossacos imortalizou o marechal Ney. Íamos enxertar-lhe, idêntico, se não na amplitude do quadro, na paridade do contraste, um capítulo emocionante, porque a tenacidade feroz do jagunço transfigurou os batalhões combalidos do general Arthur Oscar. E eles ali quedaram unidos, porque os enlaçava a cintura de pedra das trincheiras, impertérritos, porque lhes era impossível o recuo, forçadamente heróicos, encurralados, cozidos à bala numa nesga de chão. Nada revelava, mesmo breves linhas de acampamento no acervo das brigadas. Não se armaram barracas, que roubariam espaço demais na área de si estreita. Não se ordenaram ou se dividiram as unidades combatentes. A tropa, 5 mil soldados, mais de 900 feridos e mortos, 1.000 e tantos animais de montada e tração, centenares de cargueiros, sem flancos, sem retaguarda, sem vanguarda, desorganizara-se por completo. A primeira coluna tivera naquele dia 524 homens fora de combate, que, com 75 da véspera, somavam 599 baixas. A segunda ligara-se-lhes desfalcada de 327 combatentes. Ao todo, 926 vítimas. Fora sem número de estropiados, exauridos das marchas, sem número de famintos e grande maioria de pusilânimes, sob a emoção dos morticínios recentes, e vendo por ali, estirados, insepultos, companheiros pela manhã ainda, entusiastas e vigorosos. Thompson Flores, vitimado no comando fatídico do 7º de Infantaria, Tristão de Alencar Sucupira, que chegara agonizante com a segunda coluna. Nestor Vilar, capitão fiscal do 2º Regimento, que caíra com mais de 2/3 da oficialidade de artilharia. Gutierrez, oficial honorário, um artista que fora até lá atraído pela estética sombria das batalhas. Souza Campos, que comandara por 1 minuto o 14º. E outros, de todas as graduações, lançados por toda parte. Um rasgão de enxurros se escancelava longo, longitudinalmente, afundando o sulco da garganta. E dentro dele, mais de 800 baleados punham no tumulto a nota lancinante de sofrimentos irreparáveis. Aquela prega do solo, onde se improvisara um hospital de sangue, era a imagem material do golpe que sulcara a expedição, abrindo-a de meio a meio. Considerando-a, entibiavam-se os mais fortes. Porque, afinal, nada compensava tais perdas ou explicava semelhante desfecho a planos de campanha tão maduramente arquitetados. Triunfantes e unidas, as duas colunas imobilizavam-se, impotentes ante a realidade. Apagavam-se as linhas de ordens do dia retumbantes. Estavam no centro das operações e não podiam dar um passo à frente. Ou, o que era pior, não podiam dar um passo à retaguarda. Haviam esparzido profusamente pelos ares mais de 1 milhão de balas. Haviam rechaçado o adversário em todos os recontros e sentiam-no, porventura, mais ameaçador em roda. Prendendo-os, cortando-lhes o passo para o recuo, depois de o haverem tolhido para a investida. Realmente, tudo delatava um assédio completo. A 5ª Brigada, no movimento que fizera a retaguarda, perdera 14 homens. O 5º de polícia, 45. Foram e voltaram num tirotear incessante pelos caminhos entrincheirados. A expedição, em pleno território rebelde, insulara-se sem a mais ligeira linha estratégica vinculando-a à base de operações em Monte Santo, a não ser que se considerasse tal a perigosa vereda do Rosário, repleta de emboscadas. E como o comboio reconquistado chegara reduzidíssimo, ficando mais de metade das cargas em poder dos sertanejos ou inutilizada, a tropa perdera munições de inestimável valor na emergência e, ao mesmo tempo, os aparelhara com cerca de 450 mil cartuchos, o bastante para prolongarem indefinidamente a resistência. Municiara-os. Completara o destino singular da expedição anterior, que lhes dera espingardas. Estas estrondavam agora, a cavaleiro do acampamento. Os vencidos restituíam daquele modo as balas, estadeando provocações ferozes aos vitoriosos tontos que não lhes replicavam. A noite descera sem que se atreguasse a luta, sem o mais curto armistício, permitindo que se corrigissem as fileiras. Um luar fulgurante desvendava-as às pontarias dos jagunços, e estes, batendo-as calculadamente em tiros longamente pausados, revelavam-lhes a vigilância temerosa em torno. Um ou outro soldado, indisciplinadamente, revidava, disparando à toa a arma para os ares. Os demais, sucumbidos de fadigas, caídos sobre os fardos por ali esparsos a esmo, estirados sobre o chão duro, quedavam-se inúteis, abraçando as espingardas. A noite de 28 de junho iniciara uma batalha crônica. Daquela data ao termo da campanha, a tropa iria viver em permanente alarma. Começou desde logo um regime deplorável de torturas. Ao amanhecer de 29, verificaram-se insuficientes as munições de boca para a ração completa das praças da primeira coluna, já abatidas por uma semana de alimentação reduzida. A segunda, embora mais bem avitualhada, não tinha, por sua vez, garantido o sustento por 3 dias depois de o repartir com a outra. De sorte que, logo no começo desta fase excepcional da luta, se lançou mão dos últimos recursos, sendo naquele mesmo dia abatidos os bois mansos que até lá tinham conduzido o pesado canhão 32. Ao mesmo tempo, antolhava-se uma tarefa penosíssima: fazer daquele acervo de homens e bagagens um exército, ordenar os batalhões dissolvidos, reconstituir as brigadas, curar centenares de feridos, enterrar os mortos e desatravancar a área reduzida dos fardos e cargueiros postos por toda a banda. Estes trabalhos indispensáveis realizavam-se, porém, sem método, atumultuadamente, sem a diretriz de uma vontade firme. A colaboração justificável dos comandantes de corpos, dos próprios subalternos, surgia espontânea, de todos os lados, no sugerir sem número de medidas urgentes, de modo que, a breve trecho, toda aquela gente, movendo-se às encontroadas em todos os sentidos, improvisando trincheiras, agrupando-se ao acaso em simulacros de formatura, arrastando fardos e cadáveres, retirando os muares, cujas patas entaloadas eram ameaça permanente aos feridos que lhes rastejavam aos pés, não teve esforços convergentes e úteis. Não a dominava, todavia, inteiramente, a desesperança. Volvera-lhe, com o amanhecer, o valor, e, a despeito de tantos casos expressivos, não avaliara ainda bem a pervicácia feroz dos sertanejos. De sorte que, nos espíritos, ressurgiu o pensamento consolador de próximo desenlace ante um bombardeio vigoroso que propiciavam as vantajosas posições da artilharia, emparcada a cavaleiro do arraial. Punha-se de manifesto que um vilarejo aberto do sertão não suportasse por muitas horas as balas mergulhantes de 19 canhões modernos. Mas o primeiro tiro partiu e bateu em Canudos como um calhau numa colmeia. O acampamento, até aquele momento em relativa calma, foi, como na véspera, improvisamente varrido de descargas. E, como na véspera, os combatentes compreenderam quase impossível a réplica em tiros divergentes, despartindo pelo círculo amplíssimo do ataque. Além disto, encafurnados numa dobra de morro, atirando por elevação e sem alvo, as nossas descargas sobre inócuas implicavam um estéril malbaratar das munições escassas. Por outro lado, o efeito do canhoneio se patenteou francamente nulo. As granadas, explodindo dentro das casas, perfuravam-lhes as paredes e os tetos, e como que se amorteciam entre os frágeis anteparos de argila, estourando sem ampliarem o raio dos estragos, caindo muitas vezes intactas, sem arrebentarem as espoletas. Por isso, o alvo predileto foi, mais uma vez, a Igreja Nova, bojando no casario baixo como um baluarte imponente. Ali se alinhavam os jagunços, por detrás das cimalhas das paredes mestras, engrimpados nas torres, ou mais abaixo, nas janelas abertas em ogivas, ou ao rés do chão, sobre o embasamento cortado de respiradouros, estreitos, à semelhança de troneiras. Conteirara-se, visando-a, o Whitworth 32, que viera adrede para lhe derrubar os muros. Rugiu, porém, neste dia, sobre ela, sem a atingir. As balas passavam-lhe, silvando, sobre a cumieira. Perdiam-se nos casebres unidos. Uma única tombou sobre o adro, escaliçando a fachada. As demais se perderam. Esta péssima estreia do colosso proveio, principalmente, do assodamento com que o açulavam. Era uma nevrose doida. A grande peça, o maior cão de fila daquela monteria, fez-se monstruoso fetiche, desafiando o despertar de velhas ilusões primitivas. Rodeavam-no, ofegantes, ansiosamente, mal reprimindo o desapontamento das trajetórias desviadas, toda a espécie de lutadores. Até um médico, Alfredo Gama, não pôde forrar-se à ânsia de a apontar. Caiu vitimado. O escapamento de gases da peça, mal obturada, incendiando um barril de pólvora perto, fê-la explodir, matando-o e incinerando-o, assim como o segundo-tenente Odilon Coriolano e algumas praças. Este incidente mostra como se combatia. É natural que a refrega resultasse inútil, traduzindo-se o bombardeio, estoiraz e inofensivo, numa salva imponente à coragem dos matutos. Ao cair da noite, nada se adiantara. Verificara-se contraproducente aquele duelo à distância, ao mesmo passo que as descargas circulantes indicavam, iniludível agora a todos os combatentes, o assédio que os prendia. Era um sítio em regra, embora disfarçado no rarefeito das linhas inimigas, desatando-se, frouxas, mas numerosas, em raios indefinidos pelos recostos do morro. Uma brigada, um batalhão, uma companhia mesmo, poderia vará-las pelos claros que as cindiam ou quebrá-las numa carga de baionetas. Mas quando estacasse na marcha, sentir-se-ia novamente circulada, batida pelos flancos, e tendo outra vez em roda, como se brotassem do chão os antagonistas inexoráveis, jarretando-lhes os movimentos. A tática invariável do jagunço expunha-se temerosa naquele resistir às recuadas, restribando-se em todos os acidentes da terra protetora. Era a luta da sucuri flexuosa com o touro pujante. Laçada a presa, distendia os anéis. Permitia-lhe a exaustão do movimento livre e a fadiga da carreira solta. Depois se constringia, repuxando-o, maneando-o nas roscas contráteis, para relaxá-las de novo, deixando-o mais uma vez se esgotar no escarvar amarradas o chão, e novamente o atrair, retrátil, arrastando-o, até ao exaurir completo. Havia ali uma inversão de papéis. Os homens aparelhados pelos recursos bélicos da indústria moderna é que eram materialmente fortes e brutais, jogando pela boca dos canhões toneladas de aço em cima dos rebeldes, que lhes antepunham a esgrima magistral de inextricáveis ardis. Davam de bom grado aos adversários o engodo das vitórias inúteis. Mas quando eles, depois de calçarem a bala o solo das caatingas, desdobravam bandeiras e enchiam os ermos quietos de toques de alvorada, como não possuíam esses requintes civilizados, compassavam-lhes os hinos triunfais com as balas ressoantes dos trabucos. O canhoneio de 29 não os abalara. Ao alvorecer de 30, todo o acampamento foi investido. Foi, como sempre, um choque, um sobressalto instantâneo, eterno reproduzir dos mesmos fatos. Apontou-se mais uma vitória. Os inimigos, que rolavam de todos os lados, foram repelidos para todos os lados, para voltarem, horas depois, e serem ainda rechaçados, e retornarem, passado breve intervalo, e serem novamente repulsados, intermitentemente, ritmicamente, feito o fluxo e refluxo de uma onda, batendo, monótona, os flancos da montanha. A artilharia, como na véspera, espalhou algumas balas sobre os tetos embaixo, e uma fuzilaria frouxa, irradiando de lá e dos cerros próximos, como na véspera, sem variante alguma, caiu durante o dia sobre a tropa. Firmara-se definitivamente um regime insustentável. A estadia na favela era sobremaneira inconveniente, porque, além de acumular baixas diárias sem efeito algum, desmoralizava dia a dia a expedição, lhe malsinava o renome e tornar-se-ia em breve inaturável pelo esgotamento completo das munições. Abandoná-la era deixar as contingências de um cerco mais perigosas que as alternativas da Batalha Franca. Alguns oficiais superiores sugeriram então a única medida, forçada e urgente, a alvitrar-se: o assalto imediato ao arraial. Seja, porém, como for, no dia 30 de junho as forças estavam bem dispostas. A artilharia podia continuar a bombardear Canudos durante algumas horas ainda. Em seguida, era possível levar-se um ataque à cidadela. Havia para isso a melhor disposição dos comandantes das colunas, brigadas e corpos, e dos oficiais subalternos, e dos soldados, cuja aspiração predominante era atingir o vaza-barris, que lhes representava a abundância de que se achavam privados, numa posição acanhada, enfiada por toda a parte, sem capacidade para 2, quanto mais para perto de 6.000 homens. O general em chefe, porém, repeliu o alvitre, acreditando que de Monte Santo chegasse, em breve, um comboio de gêneros alimentícios, como lhe afiançara o deputado do quartel-mestre-general, e só então, depois de 3 dias de ração completa, investiria sobre os baluartes do conselheiro. Mas esse comboio não existia. Enviada a seu encontro, no dia 30, a brigada do coronel Medeiros, para o aguardar nas baixas e dali o proteger até o acampamento, aquele comandante, nada encontrando, prosseguiu na jornada para Monte Santo, onde também nada existia. E o exército, que à sua partida já sofria os primeiros aguilhões da fome, entrou num período de provações indescritíveis. Vivia-se aventura, de expedientes, de moto próprio, sem a formalidade, na emergência dispensável de uma licença qualquer. Os soldados principiaram a realizar, isolados ou em pequenos grupos, excursões perigosas pelas cercanias, talando as raras roças de milho ou mandioca que existiam, caçando cabritos quase selvagens por ali desgarrados, em abandono desde o começo da guerra, e arrebanhando o gado. Não havia evitá-las ou proibi-las. Era um último recurso. A partir de 2 de julho, só houve gêneros, farinha e sal, nada mais, para os doentes. As caçadas faziam-se, pois, obrigatoriamente, a despeito dos maiores riscos. E os que a elas se abalançavam, vestindo a pele do jagunço, copiando-lhe a astúcia requintada, a marcha cautelosa, acobertando-se em todos os sulcos do terreno, aventuravam-se a extremos lances temerários. Não se podem individuar os episódios parciais desta fase obscura e terrível da campanha. O soldado faminto, cevada a cartucheira de balas, perdia-se nas chapadas, premunindo-se de resguardos, como se fosse a caça de leões. Atufava-se no bravio das moiteiras, rompia a galhada inflexa, entressachada de gravatás mordentes. E, olhos e ouvidos armados aos mínimos contornos e aos mínimos rumores, atravessava longas horas na perquisição exaustiva. Às vezes era um esforço vão. Volvia à noite para o acampamento, desinfluído e com as mãos vazias. Outros, mais infelizes, não apareciam mais, perdidos por aqueles ermos ou mortos nalguma luta feroz, para todo o sempre ignorada. Porque os jagunços, por fim, opunham tocaias imprevistas aos caçadores bisonhos, que sem lhes pleitearem parelhas na ardileza, não lhas evitavam. Assim é que, não raro, depois de muitas horas de esforço inútil, o valente faminto dava tento, afinal, de um ressoar de cencerros, presságios da caça apetecida, porque é costume trazerem-nos as cabras no sertão, e reanimava-se, esperançado. Recobrava-se um momento das fadigas, refinando no avançar cauteloso, por não espantar a presa fugidia, retraía-se das trilhas descobertas para o âmago das macegas. Seguia serpejando, deslizando devagar, guiado pelas notas da campainha, a pontilharem, nítidas e claras, o silêncio das chapadas. Adiantava-se até as ouvir perto. E era feliz, em que pese a dolorosa contrariedade, se as ouvia novamente ao longe, indistintas, inatingíveis, ao través do embaralhado dos desvios. Porque não imaginava, em certas ocasiões, os riscos que corria. A um lado, nos recessos da caatinga, em vez do animal arisco, negaceava, sinistro e traiçoeiro, procurando-o, por sua vez, o jagunço. Acaroado com o chão, rente da barba à fecharia da espingarda, e avançando de rastos, quedo e quedo entre as macegas, e fazendo a cada movimento tanger o cencerro que apresilhara ao próprio pescoço, via-se, ao invés da cabra, o cabreiro feroz. A caça caçava o caçador. Este, inesperto, caía, geralmente abatido, por um tiro seguro, a não ser que atirasse primeiro sobre o vulto lobrigado no último momento. Outras vezes, ante um grupo de famintos, aparecia, num reverso de colina, uma mangueira fechada. Dentro, alguns bois presos. Eram um chamariz ardilosamente disposto. E o cercado, uma arapuca grande. Ante a imprevista descoberta, porém, mal desfechavam aqueles olhos indagadores em roda. Transpunham num pulo as cercas do curral, arremetiam com os bois, abatendo-os a tiro ou jogando-os à faca, e espalhavam-se, tontos, alarmados, batidos de descargas envolventes, partidas das esperas, adredes predispostas aos lados. No acampamento, ouviam-se, muitas vezes, tiroteios nutridos e longos, como ecos de combates. Estas aventuras, ao cabo, foram regulamentadas. As ordens de detalhe escalavam, de véspera, os batalhões para as caçadas. Eram verdadeiras sortidas de praças de armas em apuros, mas em glórias. Um triste avançar, sem bandeiras e sem clarins, pela maninhez dos ermos. As linhas inimigas dobravam-se-lhes em frente, ralas, invisíveis, traidoras. Os corpos em diligência escoavam-se-lhes pelos claros. Batiam longo tempo a terra, onde a entrada da estação sem chuvas se refletia já na flora emurchecida. Recebiam meia dúzia de tiros de adversários incorpóreos que não viam. Voltavam abatidos e exaustos. Apenas o esquadrão de lanceiros agia com algum efeito. Partia diariamente em batidas longas pelos arredores, montando cavalos estropiados que rengueavam sob a espora. Os gaúchos faziam façanhas de peladores. Largavam, sem medir distâncias e perigos, pela região desconhecida, e conseguindo sopear na carreira os bois esquivos, lançavam-nos em tropel todas as tardes para dentro de uma caiçara, a ilharga do acampamento. O inimigo perturbava-lhes a montaria. Além do trabalho de reunir as reses espontadiças, tinham o de impedir a sua dispersão ante súbitos assaltos. E nestes recontros rápidos e violentos, contendo, do mesmo passo, os bois alvorotados prestes a espalharem-se por toda a banda e replicando a disparos de mosquetão as tocaias que os aferroavam, caindo, surpresos, numa tocaia ao transpor uma baixada, alvejados por um tiroteio subitamente partido do alto, e não abandonando nunca a presa irrequieta, circulando-a, arremessando-a para diante e ao mesmo tempo contendo-a pelos flancos, fizeram prodígios de equitação e bravura. O gado diariamente adquirido, 8 a 10 cabeças, era, porém, um paliativo insuficiente ao minotauro de 6.000 estômagos. Além disso, a carne cozida sem sal, sem ingrediente algum, em água salobra e suspeita, ou chamuscada em espetos, era quase intragável, repugnava à própria fome. As pequenas roças de milho, feijão da vazante e mandioca, que atenuavam a princípio a sensaboria dessa alimentação de feras, exauriram-se prestes. Tornou-se necessário buscar outros recursos. Como os retirantes infelizes, os soldados apelaram para a flora providencial. Cavavam os umbuzeiros em roda, arrancando-lhes os tubérculos túmidos. Catavam cocos dos uricuris, ou talhavam os caules moles dos mandacarus, alimentando-se de cactos, que a um tempo lhes disfarçavam ou iludiam a fome e a sede. Não lhes bastava, porém, este recurso, que para os mais inexpertos mesmo era perigoso. Alguns morreram envenenados pela mandioca brava e outras raízes que não conheciam. Por fim, a própria água faltava, tornando-se de aquisição dificílima. Nos regatos rasos do Vale das Umburanas, não raro ficava de bruços, varado por um tiro, o soldado sequioso. Cada dia que passava, aumentava esses transes. A partir de 7 de julho, cessou a distribuição de gêneros aos doentes. E os infelizes, baleados, mutilados, estropiados, abatidos de febres, começaram a viver da esmola incerta dos próprios companheiros. À medida que se agravavam estes fatos, surgiam, consequentes, outros, igualmente sérios. Relaxava-se a disciplina, esgotava-se a resignação da soldadesca. Uns murmúrios afrontosos de protesto, ante os quais se fingia surda a oficialidade impotente para os fazer calar, surgiam irreprimíveis, inevitáveis, como borborismos dos ventres vazios. Por um contraste irritante, os adversários batidos em todos os combates afiguravam-se fartamente abastecidos, ao ponto de aproveitarem apenas, nos comboios assaltados, as munições de guerra. A 5ª Brigada, ao seguir certa vez até as baixas, encontrara em suas vizinhanças, orlando os caminhos até próximo ao Angico, malas de carne seca, esturradas, montes de farinha, café e açúcar, de mistura com as cinzas das fogueiras que os haviam consumido. Era o traço firme de altivez selvagem com que se arrojavam à luta os jagunços, que afinal não tinham abastança tal que justificasse tais atos. Afeitos, porém, às parcimônias de frugalidade sem par, os rudes lidadores, que nas quadras benignas atravessavam o dia com 3 manelos de paçoca e 1 trago d'água, haviam refinado a abstinência disciplinadora na guerra, ostentando uma capacidade de resistência incomparável. Os nossos soldados não a tinham, não podiam tê-la. A princípio, reagiram bem. Deram um epíteto humorístico à fome. Distraíram-se nas aventuras perigosas das caçadas ou no rastrear os rebotalhos das roças em abandono. Ao soar dos alarmas, precipitavam-se as linhas de fogo, sem que o jejum lhes sopiasse o arrojo. Depois, fraquearam. sobre o aniquilamento físico, descia a dolorosa incerteza do futuro. Estavam em função da sorte de uma brigada única, a primeira, que seguira a descoberta do comboio e da qual nada se sabia. Cada dia que passava sem novas de sua vinda sobrecarregava-lhes os desalentos. Além disto, a insistência inflexível dos ataques tornara-se inaturável. Não havia uma hora de tréguas. Surgiam investidas súbitas à noite, pela manhã, no correr do dia, sempre improvisas, incertas e variáveis, carregando às vezes sobre a artilharia, outras sobre um dos flancos, outras, mais sérias, por toda a banda. Estridulavam os clarins, formava a tropa toda em fileiras bambas, em que mal se distinguiam as menores subdivisões táticas, e batia-se, nervosamente, por algum tempo. Os assaltantes eram repelidos. Caía-se de improviso na calma anterior. Mas o inimigo ali ficava, a dois passos, sinistramente, acotovelando os triunfadores. Cessava o ataque, mas de minuto em minuto, com precisão inflexível, caía uma bala entre os batalhões. Variava vagarosamente de rumo, percorrendo a pouco e pouco todas as linhas, de um a outro flanco, num giro longo e torturante, indo e vindo, devagar, traçando, ponto a ponto, o círculo espantoso, como se um atirador único, a longe, do alto de algum cerro remoto, houvesse assumido o compromisso bárbaro de ser o algoz de um exército. E era-o. Valentes, ainda ofegantes de recontros em que entravam intrêmulos, estremeciam por fim ante o assovio daqueles projetis esparsos, transvoando ao acaso para o alvo imenso, escolhendo, entre milhares de homens, uma vítima qualquer. E iam-se assim os dias, nesse intermitir de refregas furiosas e rápidas e longas reticências de calma, pontilhadas de balas. Os assaltos, às vezes, contra toda a expectativa, não cessavam logo. Num crescendo aterrador, agitavam todas as linhas e tinham vislumbres de batalha. Num deles, a 1º de julho, os sertanejos penetraram em cheio o acampamento até o centro das baterias. O ódio votado aos canhões, que dia a dia lhes demoliam os templos, arrebatara-os a façanha inverossímil, visando a captura ou a destruição do maior deles, o Whitworth 32, a Matadeira, conforme o apelidavam. Foram poucos, porém, os que se abalançaram à empresa. 11 apenas, guiados por Joaquim Macambira, filho do velho Cabecilha de igual nome. Mas ante o grupo diminuto, formaram-se batalhões inteiros. Deram-se cargas cerradas de baionetas a toques de corneta, como se fosse uma legião. Até que baqueassem todos, salvo um único, que escapou miraculosamente, varando pelas fileiras agitadas. A tropa teve o adminículo de mais uma vitória pouco lisonjeira e acrescido o respeito ao destemor do adversário. O ascendente deste avultava dia a dia. Descobriam-se mais próximas, avançando num constringir vagaroso as trincheiras circulantes. Pela esquerda, trancando o passo para a Fazenda Velha. Pela direita, ameaçando o posto de carneação e reduzindo a área do pequeno pasto em que estavam os animais de tração e montaria. E pela retaguarda, aproximando-se pelo caminho do Rosário. Os corpos destacados para as tomar e demolir, tomavam-nas e demoliam-nas facilmente. Tornavam com poucas baixas ou de todo indenes. e no dia subsequente volviam à mesma tarefa, reconstruídos durante a noite e cada vez mais próximos os entrincheiramentos ameaçadores. Enquanto se empregavam de tal modo os dias, reservavam-se as noites para o enterramento dos mortos, missão, além de lúgubre, perigosa, em que não raro o carregador aumentava a carga, caindo por sua vez entre os cadáveres, baqueando dentro da vala comum que com as próprias mãos abria. É natural que uma semana depois da ocupação do morro se generalizasse o desânimo. Afrouxamento em toda a linha. A própria artilharia, verificando-se a ineficácia do canhoneio e a necessidade de poupar a munição reduzida, apenas atirava, certos dias, dois ou três tiros longamente espaçados. Aguardava-se a brigada salvadora. Se por um golpe de mão, que o inimigo podia e não soube dar, ela tivesse cortado a marcha nas cercanias do Rosário ou do Angico, a expedição estaria perdida. Era a convicção geral. O estado da força facultava-lhe ainda uma defesa frouxa daquela posição, mas impossibilitava-lhe prolongar esse esforço por mais de 8 dias. Somente o prestígio de alguns chefes de corpos a salvavam da desorganização completa. Ficara em algumas brigadas, dominando a indisciplina emergente, a dedicação pessoal aos comandantes. O general Arthur Oscar, que se obstinara a permanecer ali, iludido, a princípio, pela miragem de um comboio, justificava-se agora pela impossibilidade absoluta de se mover. Estadiou, então, a sua única qualidade militar frisante, a tendência a enraizar-se nas posições conquistadas. Este atributo contrasta com qualidades pessoais opostas. Irrequieto e ruidosamente franco, encarando a profissão das armas pelo seu lado cavalheiresco e tumultuoso, quase fanfarrão, embora valente no relatar façanhas de pasmar, incomparável no idear surpreendedores recontros, encontrando sempre nas conjunturas mais críticas uma frase explosiva que as sublinha com traço vigoroso de jovialidade heróica num calão pinturesco e incisivo e vibrante. Patenteando sempre, insofridas, todas as impaciências e todos os arrojos de um temperamento nervoso e forte, aquele general, numa campanha, no meio de cultura por excelência de tão notáveis requisitos, se transmuda e, com o espanto dos que o conhecem, só tem uma tática, a da imobilidade. Resiste, não delibera. Inflexivelmente imóvel diante do adversário, não o perturba com as sortidas bem combinadas e o arremesso das cargas. Opõe-lhe a força emperradora da inércia. Não o combate, cansa-o. Não o vence, esgota-o. Guiando a expedição, concentrou-se inteiramente no objetivo da luta. Absorveu-se desde o começo na sua fase derradeira, abstraindo de todas as circunstâncias intermediárias e realizando uma investida original, sem bases e sem linha de operações. Não preestabeleceu a hipótese de um insucesso, a necessidade eventual de um recuo. Tinha um plano único, ir a Canudos. Tudo mais era secundário. Levando 6.000 baionetas à margem do Vaza-Barris, ganharia a partida, de qualquer modo, desse por onde desse. Não recuaria. Alterou um verbo na frase clássica do romano e seguiu. Chegou, viu e ficou. Se no dia 28 o erro serodiamente corrigido do abandono do comboio lhe vedava marchar à investida, no dia 30, segundo o depoimento dos seus melhores auxiliares, devia tê-la feito. Não a fez. Entretanto, estavam, afinal, reunidas as duas colunas e o arraial desdobrava-se à distância de um tiro de Manlicher. completou assim, com um erro, outro, colocando-se em situação insustentável, de onde, se não ocorresse o curso caprichoso dos acontecimentos, talvez não mais saísse. Não desanimara, porém. Compartia o destino comum, resignado, estoico, inflexível, imóvel. Não lhe afrouxara o garrão, frase predileta, que despedia violentamente, como um golpe de sabre, despedaçando o fio dos comentários mais desalentados ou desalentadoras conjecturas. Mas presa nos liames de um assédio extravagante, cujas linhas se distendiam elásticas ante todas as cargas e se ligavam logo depois de serem rotas em todos os pontos, exausta de fazer recuar o adversário sem o esmagar nunca, sentindo engravecer-se a sua situação precária, a tropa não resistiria. Afrouxava. Surgiam já, traduzindo-se em alusões acerbas, surdos rancores contra imaginários responsáveis por aquelas desventuras. O deputado do quartel-mestre-general foi, então e depois, a vítima expiatória de todos os desmandos. Era o único culpado, comentava o desquerer geral. Não se ponderava que a acusação ilógica refluía toda sobre o comando em chefe, do qual a absolvição pressupunha uma culpa maior, o ouvido da sua autonomia incondicional de chefe. De feito, aquele funcionário tinha, pela permanência no cargo, a sua confiança plena. E empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteava a impaciência geral, permanecia estéril na favela. Somando, subtraindo, multiplicando e dividindo, pondo em equação a fome, discutindo estupendas soluções sobre cargueiros fantásticos, diferenciando a miséria transcendente, arquitetando fórmulas admiravelmente abstratas com sacos de farinha e malas de carne seca, idealizando comboios. Era todo o esforço. Não havia notícias da primeira brigada. Os batalhões, diariamente mandados até as baixas, voltavam sem rastrear nenhum sinal da sua existência pelas estradas vazias. Um deles, o 15º, comandado pelo capitão Gomes Carneiro, no dia 10, ao tornar da diligência inútil, comboiara como suprema irrisão um boi, um único boi, magro, retransido de fome, oscilante sobre as pernas secas, uma arroba de carne para 6.000 famintos. E sobre tudo aquilo, uma monotonia acabrunhadora, a sucessão invariável das mesmas cenas, no mesmo cenário pobre, despontando às mesmas horas, com a mesma forma, dava aos lutadores exaustos a impressão indefinível de uma imobilidade no tempo. À tarde ou durante o dia, nos raros momentos em que se atreguavam os assaltos, alguns se distraíam, contemplando o arraial intangível. Lá se iam, então, cautelosamente, desenfiando-se pelo viés das encostas, alongando as distâncias, para atingirem, com resguardos, um ponto abrigado qualquer, de onde o distinguissem a salvo. Perturbavam-se-lhes, então, as vistas, no emaranhado dos casebres esbatidos embaixo. E contavam. Uma, duas, três, 4.000, 5.000 casas, 5.000 casas ou mais, 6.000 casas, talvez, 15 ou 20 mil almas, encafurnadas naquela tapera babilônica e invisíveis. De longe em longe, um vulto, rápido, cortava uma viela estreita, correndo, ou apontava por um segundo, indistinto e fugitivo, a entrada da grande praça vazia, desaparecendo logo. Nada mais. em torno, o debuxo misterioso de uma paisagem bíblica, a infinita tristura das colinas desnudas, ermas, sem árvores. Um rio sem águas, tornejando-as, feito uma estrada poenta e longa. Mais longe, avassalando os quadrantes, a corda ondulante das serras, igualmente desertas, rebatidas, nitidamente, na imprimadura do horizonte claro, feito o quadro desmedido daquele cenário estranho. Era uma evocação, como se a terra se ataviasse em dados trechos para idênticos dramas. Tinha-se ali o que quer que era recordando um recanto de Idumeia, na paragem lendária que perlonga as ribas meridionais do asfaltite, esterilizada para todo sempre pelo mau sinar fatídico dos profetas e pelo reverberar adusto dos planos do Iêmen. O arraial, compacto como as cidades do Evangelho, completava a ilusão. Ao cair da noite, de lá acendia, ressoando longamente nos descampados em ondulações sonoras que vagarosamente se alargavam pela quietude dos ermos e se extinguiam em ecos indistintos, refluindo nas montanhas longínquas, o toque da Ave Maria. Os canhões da favela bramiam, despertos por aquelas vozes tranquilas. Cruzavam-se sobre o campanário humilde as trajetórias das granadas. Estouravam-lhe por cima em roda os shrapnels. Mas, lento e lento, intervaladas de meio minuto, as vozes suavíssimas se espalhavam, silentes, sobre a assonância do ataque. O sineiro impassível não claudicava um segundo no intervalo consagrado, não perdia uma nota. Cumprida, porém, a missão religiosa, apenas extintos os ecos da última badalada, o mesmo sino dobrava estridulamente, sacudindo as vibrações do alarma. Corria um listrão de flamas pelas cimalhas das igrejas, caía feito um rastilho no arraial, alastrava-se pela praça, deflagrando para as faldas do morro, abrangia-as, e uma réplica violenta caía estrepitosamente sobre a tropa. Fazia calar o bombardeio. O silêncio descia amortecedoramente sobre os dois campos. Os soldados escutavam, então, misteriosa e vaga, coada pelas paredes espessas do templo meio em ruínas, a cadência melancólica das rezas. Aquele estoicismo singular impressionava-os e dominava-os. E como tinham mal esvaecidas na alma as mesmas superstições e a mesma religiosidade ingênua, vacilavam, por fim, ante o adversário que se aliara à providência. Imaginavam-lhe recursos extraordinários. As próprias balas que usavam revelavam efeitos extravagantes. Crepitavam nos ares com estalidos secos e fortes, como se arrebentassem em estilhaços inúmeros. Criou-se, então, a lenda, depois insistentemente propalada, das balas explosivas dos jagunços. Tudo a sugeria. Aceita ainda a hipótese de provirem os estalos do desigual coeficiente de dilatação entre os metais constituintes do projetil, expandindo-se o núcleo de chumbo mais rapidamente do que a camisa de aço, a natureza excepcional dos ferimentos afigurava-se eloquentíssima. A bala, que penetrava os corpos, mal deixando visível o círculo do diminuto calibre, saía por um rombo largo de tecidos e ossos esmigalhados. Tais fatos arraigavam na soldadesca, inapta ao apercebimento da lei física que os explicava, a convicção de que o adversário, terrivelmente aparelhado, requintava no estadiar a selvageria impiedosa. Principiaram as deserções. Deserções heróicas, incompreensíveis quase, em que o soldado se aventurava aos maiores riscos sob a fiscalização incorruptível do inimigo. No dia 9, 20 praças do 33º deixaram os companheiros, afundando no deserto. E uma a uma, diariamente, outras as imitaram, proferindo o tiro de misericórdia do jagunço, aquela agonia lenta. Havia permanente em todos os espíritos o desejo absorvente de deixar, afinal, aquela paragem sinistra da favela. Os batalhões que abalavam em diligência para vários pontos despertavam inveja aos que ficavam. Invejavam-lhes os perigos, as emboscadas, os combates. Tinham ao menos a esperança das presas, acaso conquistadas. Viam-se por algum tempo fora do quadro miserando que o acampamento patenteava. Como nos maus dias dos cercos lendários, rememorados em velhas crônicas, os gêneros mais vulgares adquiriram cotações fantásticas. Uma raiz de umbu ou uma rapadura valiam como iguarias suntuárias. Um cigarro Helles era um ideal de epicurista. Falava-se às vezes na retirada. O boato surdo, cochichado a medo, por algum desesperado que atirava, anônimo, aquela consulta vacilante aos companheiros, penetrava sussurrando, insidioso, entre os batalhões, despertando ora apóstrofes e protestos violentos, ora um silêncio comprometedor e suspeito. Mas a retirada era inexequível. Uma brigada ligeira podia, impune, varrer os arredores, ir tiroteando para qualquer ponto e voltar. O exército, não. Se o tentasse, com o tardo movimento que lhe impunham a artilharia, as ambulâncias e o contrapeso de mil e tantos feridos, consumar-se-ia a catástrofe. Ficar, a despeito de tudo, era o recurso supremo e único. Se a primeira brigada, porém, retardasse por mais 8 dias a vinda, nem esta restaria. Os jagunços partiriam, afinal, num dos assaltos, as linhas de fogo dos soldados inteiramente exaustos. Na tarde de 11 de julho, porém, um vaqueiro, escoltado por 3 praças de cavalaria, apareceu inesperadamente no acampamento. Trazia um ofício do coronel Medeiros, notificando a sua vinda e requisitando forças necessárias à proteção do grande comboio que puxava. Foi um choque galvânico na expedição combalida. Não há de escrevê-lo. De uma a outra ponta das alas, correu, empolgante, a nova auspiciosa. E transfigurados os rostos abatidos, corretas as posturas dobradas, movendo-se febrilmente em alacridade imensa, exposta em abraços, em gritos, em estrepitosas exclamações, entrecruzaram-se em todos os sentidos os lutadores. Desdobraram-se as bandeiras, ressoaram os clarins tocando a alvorada, formaram as bandas de todos os corpos, restrugiram hinos. O vaqueiro rude, vestido de couro, montado no campeão suarento e resfolegante, empunhando ao modo de lança a guiada longa, olhava surpreendido para tudo aquilo. A sua corpulência de atleta contrastava com os corpos mirrados que turbilhonavam em roda. Lembrava um gladiador possante entre boximanos irrequietos. A torrente ruidosa das aclamações rolou até a sanga do hospital de sangue. Os doentes e os moribundos calaram os gemidos, transmudando-os em vivas. O nordeste, soprando rijo, ruflava as bandeiras ondulantes e arremessava sobre o arraial, misturadas, baralhadas, as notas metálicas das bandas marciais e milhares de brados de triunfo. descia a noite. De canudos, acendia, vibrando longamente pelos descampados, num ondular sonoro, que vagarosamente avassalava o silêncio dos ermos e se extinguia, a pouco e pouco, em ecos indistintos, refluindo nas montanhas longínquas, o toque da Ave Maria. Fim do capítulo 4.